So 024, Transportation Center, 126 decimal 85. 65 on right foot. Bye-bye. Prossiga, Tango Mike Alpha. Estão autorização de reboque para posição 1 do pátio 1. Gente, a princípio está autorizado o reboque até a entrada do pátio 3, informando para ingresso no pátio 1. Ok, ciente. Estimativa autorizado 2011, livre sinal LSC, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, são do IMS, da 3520. Tango, Mike Alpha está autorizado ingresso no pátio 1 para a posição 01. Torre Salvador, bom dia, tá 3520, final da 10. Tá 3520, altímetro 10 no 1, reporte quando baixado e travado. Piragama 0 no 1, já baixado e travado, tá 3520. Entre tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 070 graus, com 07 nós, TAN 3520. Autorizado pouso, pista 10, TAN 3520. Cinco dois zero, no solo 56, direita no 219. Direita no 219, 3520. Botão 3520, está autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 03 do Pátio 1. Alfa Juliette no Pátio 1, posição 3, da 3520. Tango, Mike Alfa, bom dia. Tan 3520, muito bom dia. Está autorizado Aracaju, nível de voo 190. Declarando 10 com a curva esquerda na saída Pucajama, após direto Aracaju. Controle Salvador, Pere 119.8 e o transponder 5140. O TAN 3520, o contagiamento está correto, chama pronto, feedback, acionamento. O Gol 1817, 360 Guarulhos, está pronto, cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar 10 com a curva direita na saída da El, Leda, Bride, via Petulu, 16. Após Belo Horizonte, após Trive, após Conforme Rota. Controle Salvador, opere 119.8 e o transponder 5145. Zero, aprovado Guarulhos. E a plantão 10, a curva da Elvida. Forte do Lulominha, Bravo Hotel do Clube, 19.8, controle 1-4. O gol 1-8-9. O gol 1-8-9, cotejamento está correto. Chama pronto, feedback, acionamento. Então, 3520, está autorizado para o estiver estacionamento, chama pronto táxi. O Gol 1817 está autorizado, chama para o táxi. A bordo, 2 horas de autonomia, melhor não tem. São 3520, está autorizado o táxi via Taxi Índia, ponto esfera do 10, vai chamar a torre em 118.95. O ajuste altímetro 10, 10. Por gentileza, poderia confirmar 111 a bordo? Afirma, 111 a bordo, ponto esfera a torre 3295. Gente, grata, bom volta. Da 3520 ao solo? 3520 só está informando, o altímetro acaba de mudar, 1011. 1011. Livre o táxi, índio, ponte para a torre, 198, espalha 95, negão 1011. TAN 3520, autorizada a linha de colapso, estou no 0, 20, 040, grau 059. Autorizada a linha de colapso, estou no 0, TAN Salvador, eu vou no 817, pronto, ponto, espera, espera. 817, após o início do dano, e mantém o cabeceiro no zero. 520, decolar 242, controle 119, decima 8. 198, bom dia, 3520. Bom dia. Controle Salvador, até 3520, decolado, bom dia. Autorizado decolar, pistão no 0, vento 040 graus, 049. Autorizado decolagem, pistão no 0, gol 1897. No site da Colapso 44, controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1897, saída da EL, 1700, peço. 1897, bom dia, contato com a Leda, 360, 2000, peço 3, direto Leda, para a 3 da 3. Cedeu, sobe 360, 2000, direto Leda.